Oi, galera. E vai começando outro programa vegano aqui na Rádio Lama 88.1. O programa de hoje a gente quer falar um pouquinho sobre os alimentos transgênicos, porque nesse mês vai ter uma mobilização contra a multinacional Monsanto, que é uma grande multinacional que produz sementes transgênicas e também agrotóxicos. E essa mobilização é contra essa multinacional a favor de uma agricultura orgânica e contra essas grandes multinacionais da agropecuária. Aí os temas que a gente quer abordar hoje são mais ou menos entender um pouquinho mais do que se trata quando a gente fala em alimento transgênico, o que é, e se eles, a outra questão importante é se eles têm algum risco, apresentam algum risco para a saúde humana e também se essas técnicas que são usadas no cultivo desses organismos geneticamente modificados, se elas não representam uma ameaça para o meio ambiente em geral. Aí hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Alimentos transgênicos, como diz o nome, são organismos, né, geneticamente modificados. Ou seja, por exemplo, numa planta se insere ou se tira um gene específico que vá criar um certo resultado desejado. Tem um exemplo, por exemplo, da beterraba, que ela, para poder resistir às temperaturas frias do inverno, por exemplo, foi inserido nela, na beterraba, um gene de um salmão, um peixe que tem a que como resultado a beterraba consegue resistir a temperaturas muito frias abaixo, parece que consegue resistir até 6 graus abaixo de zero. Graças a essa técnica, a essa implantação desse gene de outro, até de outra, de uma espécie de outro reino, que numa espécie do reino vegetal, que a planta se insere um gene de um outro elemento do reino animal, no caso o peixe. Essa engenharia biotécnica consiste nisso. E isso, de onde nasce essa. Porque, segundo os produtores desses organismos, eles seriam. Esses organismos, graças a essa modificação, graças a essa. Essa melhoração, entre aspas, se tornam efetivamente mais resistentes a determinadas condições. E, por exemplo, um dos benefícios, segundo relatados, é que se evita, por exemplo, o uso em grande quantidade de agrotóxicos para poder garantir uma produção adequada. Nesse caso, existem sementes que isso, por exemplo, a Monsanto, que comercializa esse tipo de semente, onde ela já nela vem embutida uma proteína natural que funciona como um agrotóxico, tem a mesma função de repelir os insetos, de não permitir que eles, né, se alimentem, se ataquem a planta e causem danos à produção, sem o uso de agrotóxico, de venenos externos. Já a própria planta tem nela essa capacidade de se defender. Então, aparentemente, esse é o discurso que justifica a implementação desse tipo de alimentos. Só que, por exemplo, não se lembra muito, mas é bom lembrar que existem, por exemplo, as sementes que são um dos efeitos colaterais, ou de qualquer forma, o efeito que ela tem é que não se reproduz a semente. Uma vez que você planta e depois que colhe a colheita, a planta não, a semente que gera não vai produzir outra planta. Isso que significa? Significa que o agricultor precisa comprar novamente outras sementes à produtora de sementes, a transgênico, né? No caso, a multinacional. Essa é uma semente específica justamente da Monsanto, que se chama Terminator. E, por exemplo, tem essa característica, o que, se a gente for raciocinar um pouquinho, vê que está tirando o direito até ao ser humano de plantar uma semente e de saber que isso vai gerar, provavelmente, se plantar uma, duas, vai gerar mais comida e vai se reproduzir essa comida. Assim, eles vão poder obter até isso, o monopólio da produção de alimentos na Terra, digamos, num cenário extremo, mas que não é que a gente pode dizer que com certeza não vai acontecer, ou não tem os pressupostos para acontecer. Isso é um perigo que efetivamente é real. Pronto, aí um pouquinho de musiquinha para aliviar. I've been so alone, you see. também os benefícios que são que os aqueles que sustentam a necessidade de assim, que tem uma visão positiva dessa questão dos alimentos das sementes transgênicas, um argumento que eles usam é que essa, porque efetivamente através da semente transgênica a planta resulta mais resistente, mais adaptável a todas as condições, né? Como eu disse, entre aspas, um melhoramento da planta. É uma aprimoração que eles dizem que, na verdade, que sempre houve, assim, é um processo da humanidade, aquele é um grande argumento deles, que é uma constante na humanidade, a tentativa de modificar, de adaptar o ambiente às suas necessidades. E que sempre houve essa mistura entre plantas, entre o que deu essa... deu a possibilidade de aumentar a variação das espécies e, por exemplo, o milho sempre foi, nasceu de uma experimentação constante ao longo de toda a história da humanidade, que historicamente é um fato, mas aí aqui já é, assim, é uma coisa um pouquinho mais séria, inserir genes de outro reino em outro reino, assim, depois a gente vai ver se isso será que poderia ter algum tipo de risco para a saúde, mas o que eles sustentam que é o grande benefício seria de eliminar a questão da fome no mundo, porque como se a fome no mundo fosse devida à falta de comida. Aí é justamente essa questão que a gente tem que um pouquinho analisar, refletir, se a falta de comida é devida a isso, a que as problemas da terra, sei lá, de falta de quantidade mesmo para o número de população, ou de distribuição errada dos recursos da terra. Né? Não sei se... assim, a gente pode afirmar que os recursos da terra são efetivamente bem divididos, ou se não é um fato que é evidente que, na verdade, poucos consomem muito e estragam muitíssimo, e o que... o problema é a distribuição dos recursos e não o número a produção em si, né? A gente acha que é em outros termos que pode se resolver a fome do mundo. Porque tá na cara o estrago que tem de comida, por exemplo, quanto é jogada para o lixo. A gente sabe que quando se algo vai apodrecer, não é vendido, não é dado, se prefere que ele apodreça para não perder o valor do mercado, né? Os estoques são destruídos para poder não baixar o preço no mercado de determinado produto. É uma realidade. Mais um pouquinho de música. essa coxa. Apoie! Por apoie! Por apoie! Por apoie! Liberation! No experimentation! Liberation! No experimentation! Liberation! No experimentation! Liberation! No experimentation! Mídia alternativa, independente. Globo, Veja, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e SBT não são alternativos, nem independentes. Eles são a grande mídia, um dos maiores inimigos da democracia. Mas por quê? Porque é através dela que a maioria das pessoas fica sabendo dos fatos. Isso dá a ela um poder enorme. A grande mídia está estruturada de acordo com a ordem atual, e sua função é reforçar essa ordem. Uma ordem autoritária, hierárquica e nem um pouco democrática. Ela também tem relações com outras estruturas poderosas, governos, empresas e instituições. Nessas relações estão em jogo interesses comerciais e políticos. Pense nas propagandas. São os anunciantes que sustentam a grande maioria das TVs, rádios, jornais e revistas comerciais. Por isso, eles exercem grande influência, sempre a seu favor, é claro. Um exemplo disso aconteceu nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70, quando as empresas de cigarro que sustentavam grande parte da mídia com seus anúncios proibiram os veículos de noticiar qualquer coisa sobre os males do fumo. A grande mídia prefere esconder uma informação importante da população do que prejudicar as empresas que lhe dão dinheiro. Agora, pense nos governos. No Golfo Pérsico, em 1991, os Estados Unidos bombardearam o Iraque numa guerra violentíssima, matando mais de 100 mil pessoas. A grande mídia nada mostrou sobre esse genocídio. Essa mídia depende do governo para existir e, por isso, procura não contrariar os interesses dele. Para piorar essa situação, nos últimos anos, um pequeno número de multinacionais passou a comprar empresas de mídia e a concentrar todo o poder da informação, construindo verdadeiros impérios. No Brasil, a Globo, a Folha de São Paulo e a Editora Abril também construíram seus impérios, juntando várias empresas em uma só, passando a controlar a informação que chega para grande parte da população. Pense em quanta gente lê a Veja, assiste o Jornal Nacional ou compra a Folha de São Paulo todos os dias. Dá para imaginar quantos interesses estão em jogo disputando o que vai ser colocado nesses veículos? E o principal, como vai ser colocado? Não importa a que custo, não importa como, a grande mídia e as empresas e governos que estão por trás dela querem consolidar o seu poder, sua influência e os seus pontos de vista. O papel dos grupos e indivíduos que de alguma forma lutam pela democracia e pela liberdade deve ser o de fazer justamente o contrário do que propõe tudo isso que falamos. Você odeia a mídia? Então seja a mídia. Se não querem pessoas críticas, que questionemos cada vez mais. Se eles querem pessoas apáticas, sejamos ativos. Se eles dominam a grande mídia, criemos nossos próprios veículos de comunicação. Se eles dependem de anunciantes e patrocinadores, sejamos autônomos. Se eles colocam um preço no conhecimento e na informação através dos direitos autorais, vamos criar nosso próprio conhecimento e informação e distribuí-los livremente. Vamos dar voz aos que não têm voz. Vamos criar um espaço plural onde exista respeito e diversidade de pontos de vista. Vamos construir a mídia em estruturas horizontais e sem hierarquias. Vamos provar que é possível um mundo em que caibam todos os mundos. Acesse www.mídiaindependente.org e seja você mesmo o seu porta-voz. Aí, escutou o Existence, como foi falado agora, né, também na vinheta. Dando voz aos que não têm voz, o nome da música era The Voices Now Have a Voice, ou seja, os que não têm voz, né, sem voz, agora tem voz. No caso, falando dos animais, né? No outro caso da vinheta, falando da comunicação. E vamos continuar esse papo aí sobre os transgênicos e linkando com a exploração animal, né? É, porque a exploração animal, a exploração da terra, a exploração do homem, a exploração, né? Aí tem... Mas então, aí a gente faltou mencionar quais são os alimentos transgênicos hoje em dia mais presentes no mercado. Como todo mundo já sabe, a soja e o milho. Pode ver que praticamente toda embalagem de cuscuz, por exemplo, se você for olhar em algum cantinho, tem um T dentro de um triângulo amarelo E embaixo tem escrito transgênico. Todo milho já. E já a soja faz tempo que toda é transgênica, desde acho 1990 já. Sim, e vários outros alimentos que infelizmente não estamos com a lista, entre os quais várias verduras, tomates, a beterraba, frutas. Bom, mas aí outra uma coisa que a gente não leva em conta, porque geralmente, sim, agora no caso do milho, da soja em si, existe uma legislação que obriga o produtor a identificar que o produto, para que o consumidor possa saber que o produto contém alimentos transgênicos. Existe essa legislação que obriga a na embalagem da soja, do milho. Mas se algum alimento conter alguma coisa de soja, o alimento não é obrigado a especificar que contém alimentos transgênicos. E se a gente for olhar o rótulo de quase toda a comida industrializada, ela contém, por exemplo, a lecitina de soja. A lecitina de soja. E aí, então, na verdade, a gente que é contrário ao transgênico e não quer consumir, na verdade, está consumindo sempre. Fora falar aquelas pessoas que consomem as carnes de todos os tipos, é que aí não tem sentido nenhum, porque todos os animais são alimentados exclusivamente a partir desses de soja, milho, tudo de origem rigorosamente transgênica, porque claro que vai garantir maiores lucros, porque quando você faz a colheita, colhe logo uma produção maior, mais resistente, e que eu me esqueci de falar que outro grande benefício que esses alimentos apresentariam é que eles efetivamente são potencializados até do ponto de vista nutritivo. Então tem um maior valor proteico, um maior valor nutritivo em geral, de todos os nutrientes contidos no alimento. O que eu sei também dessa legislação também, que tem que colocar o T, a lei de transgênico, é porque a porcentagem também de transgênico ela aumenta muito, né? Como eu falou, tem vários alimentos que têm transgênicos e não têm o T, porque eles teriam uma porcentagem mais baixa, né? Como já o milho, né, lá do cuscuz, né, essas coisas, que a gente vai comprar, tá lá o floquinho de milho para fazer seu cuscuz, então, né, é milho puro transgênico. É tão tradicional, né, principalmente pra gente aqui do Nordeste, fazer um cuscuzinho, aí tá lá, ó, né, cheio de transgênicos, tá, com uma porcentagem bem maior de transgênico, né, da transgênia ali do milho. Aí por isso que, né, especifica com um T. Aí isso até foi realmente alguns movimentos que quiseram, né, que colocar, né, que regulamentasse, né, tivesse ali para regulamentar e colocar esse T, para saber que a porcentagem ali de transgênicos é bem maior. Eu me lembro de alguns, nem é transgênico, assim, são coisas bem piores, né, tipo na... Não sei se ainda tem, né, também, que eu nunca mais olhei isso. Salgadinhos como Elma Chips, né, que passavam até por produto, por radiação, né, produto que passa por um tipo de radiação e não especifica nada, né, na embalagem. É meio cabuloso, né? Porque o único interesse é poder lucrar, poder aumentar os lucros e... Até porque, outro detalhe, porque a Monsanto, a gente aqui, infelizmente, não está com todos os dados que seria bom da Monsanto. Mas a Monsanto é uma multinacional, que é a Monsanto Pfizer, que é uma grande também multinacional farmacêutica. É a mesma empresa. Então, qual é o interesse do produtor de alimentos? Será que ele vai se doer se você adoecer? Ele que também produz remédios. Aí fica lucrando de todo jeito sobre tudo. Sim, mas aí vamos lá falar um pouquinho sobre quais poderiam ser os efeitos, os riscos para a saúde. Primeiro que a grande questão é que não se sabe. Isso é uma coisa que está sendo experimentada hoje e não se sabe quais são os efeitos, nem a longo prazo, nem a curto prazo. E mesmo os a curto prazo, digamos, eu gostaria de saber qual empresa vai financiar uma pesquisa que indague as possíveis causas negativas do produto que ela comercializa. Qual empresa vai gastar dinheiro para alguém dizer que o que ela faz é ruim? E aí alguém pode dizer, não, mas aí isso é o papel dos governos. Aí eu também pergunto se... quando os próprios donos ou sócios dessas grandes multinacionais não são os próprios políticos que estão governando, quando não é esse o caso, que também é muito... A gente sabe que é normal, os próprios grandes... os grandes donos são os grandes políticos também, quando não é, se não for a família, são eles próprios. Mas mesmo, digamos, um eventual governo que não contém se gente que está dentro dessa área, desse ramo, não está já lucrando por fora, além da política, com esse ramo, a gente sabe o grande poder das lobbies, a grande pressão que elas fazem para que o Estado se negue a fazer realmente esse papel de cuidar da saúde e do bem-estar do cidadão, né? Não faz em nada, ainda mais inventar uma pesquisa para ver se isso faz mal ou não. E rapidinho, falando de governos, acho que o ministro agora do meio ambiente, é o ministro do meio ambiente, me esqueci quem é, hoje me deu com uma comissão que já fiscaliza isso, e que me esqueci qual é o cargo dele mesmo, que é um grande produtor também de soja, tem um grande latifundiário, parlamentar, e agora está congêmeo com esse carro, que eu não me lembro se é ministro, se é que é. Aí quem é um cara que lá plantando soja, destruindo lá grande parte lá do Pantanal, colocando vários produtos transgênicos aí na mesa do pessoal, ele vai estar preocupado em dizer já quais os males daquilo. Ele vai estar preocupado em alguma lei que regulamente o que ele faz. Ele vai dar um tiro na própria testa. Ele é o político exatamente que se precisa, porque ele é profissional na área, tem todo o conhecimento na área para poder botar, né? É esse tipo de políticos que eles colocam justamente descaradamente, né? Assim. E ainda tem a coragem de dizer que é bom porque é um cara que é da área. Sim, aí a gente está vendo qual poderia ser os efeitos para a saúde humana, né? Vamos ver na saúde humana antes. E depois no planeta, que me parece até um aspecto um pouquinho mais importante. Bom, as maiores preocupações se referem ao desenvolvimento de tumores do ser humano, alergias, problemas no sistema imunológico, porque efetivamente está consumindo um produto que foi, como eu disse, potencializado através de uma mecânica, uma engenharia que duvidosa. E, por exemplo, os problemas, para falar um pouquinho sobre os problemas que poderiam passar para o meio ambiente, por exemplo, a possibilidade de, a partir do fato que uma própria planta vai ser mais resistente aos parasitas, automaticamente os parasitas também evoluem, se modificam, se tornam mais resistentes a essas plantas resistentes, como aconteceu no caso das bactérias com os antibióticos. Aí está lá inventando novos antibióticos e as bactérias novos, como a gente vê também com os parasitas de casa, das muriçocas, por exemplo, ficam sempre mais resistentes aos venenos que a gente usa. A mesma coisa acontece com os produtos transgênicos, que fazem com que os animais que, pela cadeia natural, deveriam se alimentar a partir disso, eles, obviamente, vão se modificar também de consequência, e a gente está indo em um lugar onde não sabe exatamente onde isso vai chegar, né? E aí que me parece já um negócio... E outro risco também é aquele de contaminar, que essas espécies diferentes contaminem e já passem a abranger todo tipo de produção, causando também problemas que que a gente não, na verdade, não é que a gente está dizendo que isso vai fazer mal, mas a gente está dizendo que com certeza a gente não sabe se isso não vai fazer mal. Aí, como a gente não tem certeza que não vai fazer mal, e a partir do fato que é evidente que essas técnicas são desenvolvidas para aumentar os lucros daqueles que trabalham nessas coisas, fica evidente que o interesse do cidadão é aquele de evitar isso, né? Quando... É apesar de que não pode, né? Porque você não pode hoje ter o direito de comprar um milho só se plantar, né? Sem ser transgênico. É, falando isso de contaminar, é tão fácil haver a contaminação, tá? Que tipo, se um pássaro vai lá, come uma horta transgênica, né? Leva, tá, do milho, tá, alguma coisa, até nas suas fezes, no bico, tá, para outro lugar que não, para outro milharal, por exemplo, que não era transgênico, ele acaba contaminando também os milhos, tá, o milharal dali dos transgênicos, dos não transgênicos, né? Contaminando com os produtos transgênicos, o lugar onde era não era transgênico, é capaz também de chegar a empresa lá como a Monsanto, ver que ela está tendo alguma produção, dizer que aquilo ali é transgênico porque foi contaminado por um pássaro, né, por exemplo, e a querer já medir tirar uma porcentagem ali da grana que eles têm, que tipo, tem uma legislação, né, da Monsanto, né, de alguns transgênicos, que eles, tipo, eles têm uma... Você não pode, tá, passar para frente, tá, essas sementes, né? Você tem que estar consumindo, tá, as sementes produzidas por eles. E se você tem uma... E você não pode também plantar, tá, todo o tempo do ano, tá? Tem uma série de regulamentações que eles passam, né, querem passar com isso, né? Aí, se você realmente vê a sua horta lá ampliada, né? Pensam que aquilo também pertence a você, né? Porque eles não pensam, eles sabem o que eles fazem, né? Mas um simples pássaro foi lá e comeu, transformou a outra horta lá em produto também transgênico. Aí o que eles iriam fazer, né? Querer também uma porcentagem daquela parte do que era, não era transgênico, que foi contaminada pelo pássaro, né? E fora a contaminação do solo, né? Que também ao redor do solo, né? Do produto transgênico, tá? Digamos que nasceu lá uma mangueira, um milho transgênico, tá? Eu acho que não sei se é um metro, uma coisa em volta, não nasce nada em volta, né? Porque já toda a riqueza que tem na terra, os produtos, os minerais, as coisas que pertencem à terra normalmente, naturalmente, eles são absorvidos e eles são meio que se tornam estéreis, tá? Aquela porcentagem de terra em volta da planta transgênica que nasceu ali. É, de fato, a contaminação é prevista, na verdade, é até considerada um benefício dessas sementes, que contaminando, em tese, em teoria, as sementes comuns, estariam criando uma semente mais resistente a isso e aprimorando... mais ainda as espécies vegetais, né? E outra coisa sobre a escravidão que o produtor termina tendo com relação à produtora de sementes. Por exemplo, você se plantar um alimento transgênico, os tradicionais agrotóxicos normais, você não pode utilizar eles nesses produtos. Você é forçado a adquirir no mesmo fabricante da semente o agrotóxico específico dessa mesma produtora. Aí, né, você é obrigado duas vezes a gastar as coisas de sempre. Aí um pouquinho de música. We'll be right back. voltando. Aí tipo, tu falou muito de transgênicos. Aí eu não sei se a gente já tipo, explicou bem o que é transgênico, né? Então vou falar mais um pouquinho sobre o que é realmente o transgênico, né? O que seria um organismo transgênico. Os transgênicos, né, seriam tipo organismos, né, geneticamente modificados, né? São aqueles que tiveram os genes estranhos de qualquer outro ser vivo, né, inseridos em seu código genético. E o processo consiste, né, na transferência de um ou mais genes responsáveis por determinada característica, né, no organismo para outro organismo, ao qual se pretende incorporar esta característica. E pode-se, né, com essa tecnologia, inserir genes de porco em seres humanos, de vírus ou bactérias em milho e assim por diante, né, por aí vai. E quase todos os países da Europa, né, têm rejeitado os produtos transgênicos, né? Já tem regulações, né, desses países que não permitem os transgênicos, né? Como também tem algumas regulações que não permitem também uma coisa que é muito não usada para a gente aqui no Brasil, né, que são os produtos com glutamato monossódico, né? Tipo o Sazon lá, né, que é aquela bosta do Sazon, que também faz teste, né? Também que faz... Já me deu testes em animais não humanos, né? Também usa muito o glutamato monossódico, que é uma coisa que vai também ferrando suas papilas degustativas. Parece que dá um gostinho a mais, né? Parece que já fica melhor, né, o sabor. Mas com o tempo, né, você vai perdendo o seu paladar, né? Em muitos países também já são proibidos, né? E aqui no Brasil é vendido até ele sozinho, né? O glutamato monossódico, né? Ou a Ginomoto. Então. E, enfim, aí muitos produtos, né, desse transgênico, né, quanto o glutamato monossódico que eu estava falando agora, devido, né, à pressão de grupos, né, mais voltados à casa, às causas ambientalistas, né, à ecologia, né, e da população, né, que os governos europeus, né, proibiram sua comercialização, né, e seu cultivo. E, acho que são quase 80% dos europeus, né, dos países europeus, não pelo menos não tem, né, ou tipo, alguma pesquisa, eu acho que foi que eu li isso, que tinha dizendo que 80% dos europeus não querem, né, consumir transgênicos, alguma coisa dessa. Enfim, as sementes transgênicas são plantadas, né, patenteadas pelas empresas que as desenvolveram, né. Por exemplo, a Monsanto, que a gente vai bater tanto hoje aqui, né, já bateu um pouquinho e vai continuar batendo, quanto for preciso. E quando o agricultor, né, compra essas sementes, ele assina um contrato que o proíbe de replantá-las no ano seguinte, era como eu estava falando, né? É uma prática, e a prática de guardar a semente, né, tradicional da nossa agricultura e tal, de várias agriculturas, né, na verdade, é também proibida, né, de comercializá-las, trocá-las ou passá-las adiante, né? Você compra essa semente e você assina isso. É pesado, né? E a gente está fazendo esse programa também hoje, né? Porque a Monsanto, né, inaugurou a unidade de pesquisa, né, aqui em Pernambuco, né? Agora em março, né, no ano, né, também que ela comemora, né, 50 anos, né, aqui no Brasil, a empresa inaugurou uma estação de pesquisa em Petrolina, né, aqui em Pernambuco, né? E para acelerar o processo de desenvolvimento, né, de tecnologias voltadas para o milho, a soja, o algodão e a cana-de-açúcar, né? Já vê aqui nas matas das zonas... No Agreste, né, Pernambucano. Tanto a cana-de-açúcar, né, fazendo aqui o deserto verde, né, como se chama, já para produzir também o álcool, né, também, para os carros, para sair poluindo, matando tanta gente por aí, não só os acidentes de carro, mas também, né, por problemas respiratórios. Aí a Monsanto está por aqui, né, para ajudar aqui também na cana-de-açúcar, hein, vai ajudar aí muito. E o pessoal, né, da campanha pela vida contra o agrotóxico lançou uma nota de repúdio à inauguração, né, da Monsanto, né? Aí eu vou ler essa nota de repúdio à inauguração da Monsanto em Petrolina, Pernambuco, né? Vamos lá, vou começar a ler essa nota de repúdio dessa galerinha. Enfim, foi inaugurada no distrito de irrigação Nilo Coelho, em Petrolina, a 36ª unidade de pesquisa e tecnologia da Monsanto. A iniciativa, enaltecida por autoridades locais, secretários estaduais e ministro de Estado, precisa ser esclarecida à opinião pública, a fim de demonstrar os interesses na instalação de uma empresa transnacional que lidera a produção de herbicida glifosato, veneno agrícola, né? E sementes transgênicas. Como é recorrente nessas ocasiões, a justificativa da Monsanto para escolher o sertão do São Francisco se deve a aspectos naturais. O clima, que permite até 3 colheitas anuais de milho transgênico, pode acelerar o processo de desenvolvimento de novas tecnologias para ampliar as culturas de soja, algodão e cana-de-açúcar. Mas qual é o custo social, né? Cultural e ambiental associado a esse tipo de atuação? Perguntamos, né? Pergunta também quem escreveu essa nota, né? Comprovadamente, né, a Monsanto é o símbolo atual do controle sobre os alimentos e a agricultura. O lucro líquido da empresa no primeiro trimestre fiscal foi de 339 milhões de dólares, 196% a mais do que no mesmo período do ano passado. A cobrança de royalties, é uma palavra inglesa, né, que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, né, processo de produção, marca, entre outras coisas, né, ou pelo autor de uma obra para permitir seu uso ou comercialização, né. Tipo, no caso do petróleo, né, os royalties são cobrados das concessionárias que exploram a matéria-prima, né, o petróleo, de acordo com sua quantidade. Isso só um parênteses para explicar um pouquinho o que é royalty. Vamos lá, né? Aí, voltando lá, a cobrança de royalties a agricultores e agricultoras, né, pelas sementes transgênicas, por ela patenteadas, revela subordinação agrícola aos interesses do capital financeiro. Além de ser proibido, né, proibida de replantar, comercializar, trocar ou passar à frente as sementes, já adiante, né, passar adiante essas sementes. Italianada para englobar hoje o feminino e o masculino aqui. E os neutros, né, também, né? Também, sei lá, o gênero de cada um. Que não, voltando, né? O agricultor e a agricultora, né, que não comprar a semente transgênica, corre o risco de ter sua lavoura contaminada geneticamente. Como eu estava falando antes das questões dos pássaros que contaminam, né, sem querer, as outras produções, né, as outras hortas e tal. As consequências culturais são catastróficas, né? Estamos numa região em que, tradicionalmente, as sementes são guardadas e vão sendo adaptadas e melhoradas pelos camponeses e camponesas, né, ao longo do tempo. Violar ou proibir a reprodução destas variedades é roubar a nossa herança cultural agrícola. Em termos ambientais, os dados são alarmantes. 80% de todas as terras cultivadas são utilizadas apenas no monocultivo de soja e milho, e cana-de-açúcar e algodão, e na pecuária extensiva, né? Grandes temos aqui, tipo, soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. E o que é que a Monsanto acabou de dizer que estava querendo ampliar no seu terreno, fazer seus interesses maiores aqui em Pernambuco? Isso mesmo que ela acabou de falar. Soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Fora na pecuária, né, que é o outro grande mal, também é outro pra, não só grande mal para os animais, né, que são ali torturados, aprisionados a vida inteira para servir ao paladar, como também, né, para nós mesmos, né, que estamos, quem consome, né, se, não diretamente, mas indiretamente, consome a carne e faz que amplie, tá, os terrenos, né, se desmate tanto, né, tá aí o Pantanal, tá aí o que houve com os índios Guarani Kiowás, né, perdendo seu território. Tudo isso aí acontecendo, né? Mas voltando ao manifesto, isso tem, né, gerado um desequilíbrio da biodiversidade na natureza, que se agrava com a aplicação dos venenos agrícolas. Na saúde humana e animal não humana, né, os efeitos são devastadores. Os venenos não se degradam na natureza, matam os insetos, as bactérias, afetam a fertilidade, contaminam as águas subterrâneas e os alimentos que as pessoas consomem. Geram todo tipo de distúrbio, desregulação endócrina, contaminação do leite materno e tem potencial carcinogênico, que causa câncer, né? Desde 2009, o Brasil é o maior consumidor mundial de venenos agrícolas. Consumimos 20% de todos os venenos, grande parte, né, destes produzidos pela Monsanto. Portanto, nós, sociedade civil organizada no sertão de São Francisco, que construímos a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, repudiamos a chegada dessa empresa em nossa região. Acreditamos que seria muito mais prudente aos governos municipais, estaduais e federal incentivar iniciativas que partem da realidade ambiental e climática das comunidades rurais, com base no respeito aos saberes locais, garantia de emprego e renda, distribuição de riquezas, preservação ambiental e permanência em seus territórios. Reafirmamos nosso compromisso de continuar na luta em defesa da agroecologia e das diversas organizações sociais que fortalecem dia a dia a soberania alimentar e o poder popular no semiárido brasileiro. O pessoal também deixa aqui um contato, né? E o contato com um dos representantes do Comitê contra os Agrotóxicos na região do Vale de São Francisco pode ser feito com a pessoa que se chama Diego, na Secretaria Operativa da campanha. Nos telefones, né? O DDD é 074. Telefones são 91233533. Repetindo, né? 91233533. Ou com 74, né, o DDD, telefone 8806-9434. Falo mais uma vez, 8806-9434, né? Tem o telefone aí para quem quiser entrar em contato também, né? Com o pessoal aqui que faz essa campanha, tá esse telefone. Como falando, tipo, o manifesto, ele fala aqui, né, que seria muito mais prudente, né, aos governos, né, municipais, estaduais e federal, né, incentivar iniciativas, né, que partem da realidade ambiental e climática das comunidades, né, das comunidades rurais, com base no respeito aos saberes locais. E não vão, né, cara, respeitar os saberes locais. Eles querem destruir os saberes locais, destruir a cultura do povo, né, para ficar todo em mãos do Estado, né. O Estado vai ser sempre esse grande mal, né, que vai destruir os saberes locais para quê? Tanto os saberes da terra, né, do quem tem essa relação com a terra, quanto os saberes da que já são produzidos, né, para a gente, que agora vai ser parte da escola, né? A escola que vai lá, você vai botar seu filho, né, numa escola, na verdade, é para aprender apenas a reproduzir, tá, o mundo, para aprender a se subordinar. Tá? E quando os saberes locais, quando os saberes do povo, né, que podem ser passados, isso aí, né, não vai ter mais valor. Garantia de empregos e renda, né? Enfim, tá aí os empregos que são gerados aí em Pernambuco, né? O Eduardo Campos, né, sempre dizendo, né, que o Estado está crescendo tanto, né, mais que o Brasil, sei lá o que, né? Tal. Swap é um grande exemplo disso, né? Distribuição de riquezas, né? Se distribuíssem as riquezas, né, é isso que o Jamil Manifesto tem que pedir, mas sim, se o governo distribuísse as riquezas, distribuísse a terra, né, distribuísse tudo justamente, nós aqui no campo ia falar como o Kropotkin fala, né, na conquista do pão, né, ia ter chegado o dia onde os trabalhadores do campo se uniriam aos trabalhadores da cidade, a gente produziria, né, as roupas, né, os outros produtos aqui que produzimos na cidade, né, como, sei lá, coisas necessárias, né, como óculos, cara, quem tem problema de vista, enfim, e os trabalhadores do campo forneceriam uma parte dos seus produtos, né, suas coisas que são produzidas lá no campo, né, enfim, os alimentos que necessitamos todos os dias, algumas vezes por dia, né, como as batatas, os tomates, sei lá o que, aos trabalhadores da cidade, né. Aí fica a dica também de livro, né, para vocês lerem, a Kropotkin, a Conquista do Pão, vamos lá e ler. Também fala da preservação ambiental e permanência em seus territórios, né, dos agricultores, né, do povo que já vive ali há um certo tempo. A preservação ambiental, temos o problema da pecuária, temos o problema que estamos citando tanto aqui, né, dos transgênicos e dos agrotóxicos. Enfim, e como eu falei já antes, né, tá aqui, né, o parlamentar, que eu me esqueci qual o posto que ele tá carregando agora, e também, né, já é um grande produtor de soja, vão estar preocupados com isso. E a permanência de seus territórios, Daí, né, como eu já citei também agora, os Guarani Caiovas, que estavam na perdendo seus territórios, né, para essas também produtoras da. Desse, da o, no caso, foi o frigorífico Betim, né, um grande frigorífico, da maior da América Latina, se eu não me engano, ampliando seu território, indo para cima aí dos índios, e fazendo que ocorresse aquilo que um ex, né, que estavam lá suicidando, já que eles não tinham mais posse, né, do território que, sei lá quanto tempo, né, estavam lá. Eu gaguejo muito, né, então vamos lá escutar mais musiquinha. Vamos agora escutar uma banda que chama Apostles, é The Liberators March, a marcha dos libertacionistas, né, da galera que vai libertar os animais. Então vamos lá escutar sempre musiquinhas que também fazem parte, né, desse meio que a gente tá vivendo, né, que é esse meio da que a gente tenta passar aqui no programa, né, que é o fim da exploração animal, né, o fim da tortura animal, pela abolição, né, da escravidão animal, né. Vamos lá escutar essas musiquinhas. Lama, o Laboratório de Mídias Autônomas, é um espaço de comunicação livre e popular da comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Construímos na Rádio Lama 88.1 FM uma mídia que incentive a criatividade, questione, potencialize discurso e vivência na transformação da realidade. O espaço está aberto. Convidamos você a fazer parte do Lama. O importante é chegar junto. O nosso e-mail é lamarecife@yahoo.com. E aí, galera, voltando, né, com mais papo. Aí, vocês escutaram até uma vinheta aqui, né, a vinheta do que a gente fez aqui pra Rádio Lama. Uma vinheta que tem muito a ver, né, com o que ele estava falando, né, de ficar o povo, de continuar no seu território, né? Uma vinheta com fundo indígena, com, de músicas indígenas, rolando aqui, né, na Rádio Lama. E vamos voltar esse papo todo, falando agora, né, de como não comer carnes, né, nem transgênicos, para ter uma melhor saúde. E, enfim, a gente não tem tempo para falar tudo, né, que a gente quer, então a gente vai falar um tanto de várias coisas diferentes, né. A gente falou, né, da terra, tá falando várias coisas dessa bizarrice dos transgênicos, né. Aí a gente agora vai falar um pouquinho também sobre como não comer carnes e nem transgênicos para ter uma melhor saúde. Tipo, onde você pensa, né, que vai parar todo o hormônio, né, antibióticos e alimentação transgênica que esses animais receberam, né? Como aí estava falando, os animais, o gado, né, os porcos, né, são alimentados por rações que são feitas de soja, que também são feitas de transgênicos, da soja transgênica, né? E fora que já meteu os, como eu falei aqui, os antibióticos e outras coisas, né, que eles que dão para os animais, né, que fica na sua pele, na sua carne, e a quem come, né, quem consome, acaba também consumindo esses produtos. Aí eles se perguntam, né, onde é que isso vai tudo parar, né? Ou seja, vai parar na carne, nos ovos, leite, queijo, né, que você, né, que consome, come, né? Ou seja, dentro de você. Por conta disso, né, não é de se surpreender bem meninas que com 10 anos, né, já entraram na puberdade, né, evoluindo, né, os seus peitos, né, crescendo, né, o que não é necessariamente bom, né, eles podem ter já gostado de seus peitos grandes, maiores, mas não é nem um pouco saudável, né. E de pessoas, né, com obesidade e doenças a mais, né. E na carne ainda são injetados nitratos para conservar o seu aspecto, né, vermelho. Depois as pessoas vão parar no hospital com câncer e ainda não sabem o porquê, né? Estamos aqui querendo falar um pouquinho do porquê disso, né? E a maior incidência de casos de câncer no intestino ocorre no Rio Grande do Sul. Aí se ele diz alguma coisa, né? A galera vive fazendo churrascos por lá, né? Quem sabe, né? Se tem alguma coisa a ver. E se o alimento que o animal come teve o DNA modificado, são diferentes de transgênicos, quem garante que não há repercussão no metabolismo do consumidor, que ingere algo que tem moléculas ou proteínas que não são naturais? As consequências a longo prazo para a saúde e para o sistema nervoso são imprevisíveis. Quem não come carne corre menos risco de sofrer de doenças do coração, desenvolver câncer e enfrentar problemas como obesidade, diabetes e hipertensão. Também fica livre de outras doenças relacionadas ao consumo da carne, tais como a doença da vaca louca, a gripe aviária, né, que já fizeram milhares de vítimas pelo mundo. Enquanto isso, a gente escuta mais música, já a gente volta, né? Programa com bastante música hoje, né? Substitutes for human love. Less risky than a human relationship. And when the affair is over, you can always put your pet to sleep. An affair of convenience. The convenience of the dominant species. Capture, domesticate, exterminate. Alongside exploitation of animals for laboratory experimentation, the pet and pet food industry is enormous. Feeding off our alienation from each other, sentimentalizing animals to fit in with our deprivations and needs for love, physical contact, and control. Capture, domesticate, exterminate. So the prettiest and most appealing pets are fed and pampered in return for companionship and obedience. Where have we heard that story before? The Miss World contests, the pretty docile pets of male sexist fantasy. Capture, domesticate, exterminate. A new girl every year, a new wife every 7-year itch. The Nazis selected the pretty Jewish girls for their brothels in the concentration camps and murdered the old and ugly, discarded them and used their bodies for soap, lampshades, and even to feed their guard dogs. Capture, domesticate, annihilate. I was a young girl child in the Second World War. All men were soldiers. I couldn't tell from their almost identical khaki uniforms which were ours and which were the enemy. Some of them came home on leave and mingled their tales of fighting on the front with slippering stories about the famous brothels at Port Said, where prostitutes were on offer side by side with donkeys. Donkeys who were screwed and abused, just like the women were. extra, extra thrills and treats. I couldn't understand the hot-eyed glances and laughter at these stories. I was frightened. I'm still frightened. And of course, male military macroethics approved of the brothels rather than encourage homosexual contact between the ranks. Military regimes are terrified of love developing between soldiers. Balls must mean toughness and courage, but the bullet reveals the vulnerability of male flesh. Almost as tender as a woman, almost as vulnerable. They dare not admit that possibility. Are men, the master race, manipulators, tormentors, manufacturers of meat. You rape and plunder and train your sons to follow in your footsteps, by word and by deed. Give up your knives, take instead the vulnerability of your own body, your fragile penis. Cherish love between man and man. Learn the tenderness of your own genitals before you carelessly penetrate the bodies of young and fertile girls. Learn first the mysteries of contraception, love, and respect. And in the meantime, don't be surprised that the rest of us will rise up and turn against you. We can invoke nightmares of revenge worse than you can imagine. And the woman may rise up who will have her knife. And in the name of life, she will take her knife. And castrating will avenge even the least laboratory rat that discarded ends up in a tin of pow you may feed your pet tomorrow morning. Voltando aí a falar da bizarrice dos transgênicos e tudo que envolve isso aí, né? Aí vamos falar agora de uma parada chamada xenotransplantes, né? Que é a exploração e morte de animais, né, para fornecer órgãos para os humanos. Bem, se os defensores de animais, né, não se mobilizarem a tempo, né, veremos ainda sendo confinados em laboratórios e mortos para seus órgãos serem transplantados, né, alguns animais. Atualmente, né, alguns pesquisadores vêm testando, né, o xenotransplante de tipos de células, de tipos celulares, como células mesenquimais, não sei o que, e células tronco do pâncreas, né, e do sangue e do fígado de porcos, com resultado ditos promissores, né, por eles. O mais chocante é a dependência que o tratamento do diabetes poderá ter desse tipo de procedimento, né? Já que algumas ilhotas, né, pancreáticas, células produtoras de insulina, serão, né, retiradas do pâncreas de porcos transgênicos e injetadas em órgãos do paciente receptor, como o fígado, o que dispensaria o transplante do órgão inteiro. O xenotransplante vem sendo divulgado como promissor, mas se depender da mobilização dos defensores dos direitos dos animais, será apenas uma bizarrice a ser arquivada. Os animais não merecem ser explorados e mortos para esses fins, né? Para esse, nenhum fim, na verdade. Pelo menos, pelos mesmos motivos que não se admite na comunidade científica, né, que se mate pessoas para extrair seus órgãos para transplante, o ser humano não tem esse direito de matar uns contra a vontade deste, né, para salvar o outro, né? Mesmo que ditam que vai salvar o outro, né? Vejamos o que é que vai geralmente se fazer com esses humanos, né, que vão receber algum organismo tirado de algum organismo transgênico, né, tirado de um porco, sei lá de onde. E se essa técnica for aprovada, né, pela comunidade científica, veremos muitos animais, né, sendo confinados, mortos, para terem, né, seus órgãos arrancados para esses fins, né, de transplante. Vejamos também, né, quantas doenças são causadas, né, por esse mundo louco, né, pela sociedade aí, como a gente está falando dos transgênicos, das coisas que causam câncer, que causam doenças, depois ele aprende com outros transgênicos para dizer que vai salvar, né, dessas doenças. Vamos falar agora também, né, de vacas geneticamente modificadas que produzem leite materno. E alguns cientistas chineses conseguiram introduzir, né, genes humanos em 300 vacas leiteiras para que elas produzissem leite com características semelhantes ao do leite materno. Né. Conforme afirmou uma reportagem do Telegraph, o leite humano, né, possui uma quantidade maior de nutrientes e pode ajudar no desenvolvimento do sistema imunológico e reduzir o risco de infecções em bebês. E de acordo com o grupo de pesquisadores, o leite modificado pode servir como um substituto mais eficiente ao leite comum, né, de vaca. Como alimento diário, o leite de vaca, né, provê uma fonte básica de nutrição, né? Mas problemas de digestão, de absorção, não fazem dele um alimento perfeito para o ser humano. Né? Afirmou isso um dos pesquisadores, né, chamado Ning, cientista louco aí. Cientista responsável, né, pelo projeto. Segundo ele, o consumo de leite modificado é tão seguro quanto o de leite bovino comum. Sim, já provoca esses vários males, ele acabou de dizer que provoca esses males, né? Diz que não tem problema nenhum, né? Tão seguro quanto. Veja aí quanto é seguro. Os pesquisadores, né, utilizam tecnologia de clonagem para introduzir genes humanos no DNA de vacas da raça Holstein. Enfim. Em seguida, embriões geneticamente modificados foram colocados nas vacas. O leite resultante possui a enzima humana chamada de lisozima, uma proteína antimicrobial que protege bebês de infecções, né? Uma das questões que ainda afasta o projeto de chegar ao mercado consumidor são os problemas relacionados à ética e segurança de alimentos geneticamente modificados. A notícia desperta também a preocupação porque se as empresas, né, que detêm o oligopólio de seres vivos transgênicos conseguirem fazer uma bem-sucedida campanha de alienação, né, como sempre fazem, né, dessa alienação publicitária, no máximo possível de sociedades modernas, a transgenia leiteira, né, vai impulsionar mais ainda a exploração animal. Né. Serão dadas à luz, né, tipo umas quimeras, né, bovinas, a produzir leite humano. Serem seres nascidos não para viver uma vida própria, né? Não só viver sua própria vida, mas sim como um único fim de dar leite humano, produzido em vacas, né? Para uma população que não se preocupa com as violações éticas da pecuária e da transgenia. Né? O leite humano, né? O leite materno, de origem, né, materna, né, da sua mamãe, né, do que você bebê aí, escutando, da sua mamãe, né, é o único que continuará sendo o único leite ético, né? Um leite com leite humano ou não humano ético. É muita doideira, viu, gente? Vamos escutar uma das últimas musiquinhas aí pra voltar e já acabar o programa. Get the now, get the where to fit it. Vegano, programa de libertação animal e da terra. Toda semana na Rádio Lama, 88.1. Voltando aí, vocês escutaram uma banda chamada Potential Treat. Depois escutaram, né, a vinheta aqui do programa. E, enfim, voltando para acabar, falar um pouquinho de veganismo. Ah, ele se diz que o veganismo, né, ele não engloba apenas, né, a alimentação, né, engloba muita coisa a mais, que são os testes, né, o entretenimento. Ou seja, o vegano não vai consumir nada de origem animal, né, seja em teste, né, como eu falei, produtos testados em animais, como, sei lá, o que já citado, né, aqui antes, o Sazon, o shampoo, tá, que é testado em animais e tal. O entretenimento, né, nada que de circos, tá, que tenham animais, zoológicos, rodeios, todas essas palhaçadas. E mais falando um pouco mais do veganismo, a alimentação, né? Tipo, os veganos, né, excluem da sua dieta carnes e embutidos, banha, vísceras, músculos, gelatina, né, porque muitas delas contém cartilagem de animais, peles, cartilagem, né, como falei, laticínios, ovos, ovas, né, de peixes também, insetos, como tem no, em muitos biscoitos de morango, que é a cochonilha, que é um insetozinho, né, meio vermelho, que é usado para fazer corante. É, exclui também mel, enfim, derivados, né, fruto do mar e qualquer alimento de origem animal. Consomem, basicamente, né, cereais, frutas, legumes, vegetais, hortaliças, algas, cogumelos e qualquer produto. Alguns, né, industrializado também consomem, né, enfim, depende do ponto de vista do vegano, né, que vem. E industrializados ou não, né, desde que não contenha nenhum ingrediente de origem animal, né. E as críticas aos atuais padrões de produção dos alimentos vegetais são inexoráveis, né? Haja vista que monoculturas transgênicos, né, como a gente já citou todo o programa, e muitos processos industriais degradam faunas inteiras, né? Por isso, é cada vez mais necessário que práticas, né, de permacultura, de agrofloresta, né, estejam agregadas ao veganismo, né? E como eu já falei, em outros programas, já falado em outros programas, práticas também, né, do meio social, né? Não, a gente não pense apenas na libertação animal e exclua isso da luta das outras lutas, né? Como a exploração feminina, né? A exploração nos outros países, né? Que é bem claro, a xenofobia, né? A exploração dos imigrantes, a exploração do negro, né? Então, qualquer outra exploração, estamos aí contra. E há também, né, um vasto trabalho de base a ser feito, né, na produção de vegetais orgânicos, para que não se explore animais no processo produtivo. E é isso que a gente tenta fazer, né? Não é bem um trabalho assim de base, né? Porque a gente não vê as pessoas como base, tá? Isso parece mais algum papo lá dessas instituições, né, do movimento estudantil, como a UNE, como sei lá o que, com essa galera tosca aí, que quer já me ver os outros como base e eles sendo visto diferente. A gente não vê, né, ninguém como base também. A gente quer apenas, né, acho muito necessário, né, como a gente fala aqui, né, por isso que a gente tem um programa aqui, que se acabe com a exploração animal, né. Se a gente não quer a exploração de nenhum ser, de nenhum ser humano, né, nenhuma mulher, nenhum negro, tá, apenas levando em conta isso, por ser mulher, por ser negro, tá. Então, né, também não queremos a exploração de nenhum outro ser ciente, né, de nenhum outro animal, humano ou não humano. E é isso que a gente tenta levar por aqui, né, por esse programa, por outros meios, tá, fazendo essa conversa, fazendo o germe de outras tantas atividades, né, no ombro a ombro, aí no dia a dia, tentando levar isso. É isso aí, galerinha, que escuta na comunidade aqui do lado, no entorno, né, de onde a gente fica, o nosso prédio, onde o espaço físico, né, do Lama fica, que é aqui nas comunidades da Roda de Fogo, do Engenho do Meio, Sítio das Palmeiras, Torrões e sei lá mais onde esse transmissor alcançar. A gente vai ficando por aqui. Hoje a gente escutou um bocado de música de uma coletânea que se chama This is ALF. Isso é ALF, né? ALF é a Frente de Libertação Animal, né? Animal Liberation Front. Aí, todas essas músicas que a gente escuta aqui, né, como sempre, são, né, pelo fim da exploração animal. São músicas que trazem esse tema. A gente vai acabar aqui com a última música que vai rolar, que é, se chama Apostles, nome de novo. Uma música que chama The Victims Lament, as vítimas do lamento, né? E é isso aí, segunda que vem a gente tá aí de novo. Então, se não, vocês contam uma reprise aleatória. Mas segunda que vem, na faixa do meio-dia, tamo aí, novo. Depois do programa, né, depois dessa última musiquinha, né, logo mais, rola o programa da Mulheres na Roda, que a gente atrasou um pouco, né, o programa deles, já que estavam gravando aqui. A companheira foi embora porque tinha que fazer o almoço, né, cuidar do seu filhotinho. Aí eu fiquei aqui sozinho, me deixou aqui sozinho, mas eu tô aqui, né, dando um tchau pra vocês e falando também que a gente atrasou o programa da Mulheres na Roda. Se você estava aqui, né, e na sintonia para escutar, vai escutar logo mais, daqui a pouco. Última música aí, que eu já falei, do programa, e até mais. Tchau. Beijos.